transformador, bom dia, Luna 92, Livrona Golf, a sua escuta. Então, 3859, livre a decolagem da 10, vento 130 graus, 10 nós. Livre a decolagem da 10, 3859, tá? Luna 92. Estabilizou, Oxa 62, 50. Oxa 62, 50 da Oxa na final da 90. Chame torre, 1-1-8-9-5. Ok. Torre, Oxa 62-50, bom dia, na final da 90. Oxa 62-50, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pista 10. Certo. Queco Delta, Solos 4-5, livre táxi até o Pat 4. Nove decola aos 4-5, controle em 1-1-9-8, bom voo. 19-8, obrigado, bom trabalho, 3-2-5-9. Poxa, 6-2-5-0, confirmando baixada e travada. Tá em processo, hein? Controle. Salvador, bom dia, até 3859, transfere, passa 1700 na sua escuta. Fala 3859, contato radar, saída Arbor, submetendo a nível de voo 360. Perfil da subida Arbor, ascensão 360, 3259. O 3859, para confirmação, está transportando o órgão para transplante. Fala 3859, sim, autoridade direta nessa. Vai voar direto, Elefa, 3259. Xané 6250, solo aos 49, direita 121, decimal 9. 219, Xané 3. Oxa, né, 6250, muito bom dia. Irá prosseguir o táxi via Alfa Juliette, posição 03 do Pajoro. Bravo Foxtrot Mike, está autorizado o táxi via Pátio 1, táxi Indian. Quando estará no 10, irá chamar a torre em 118.95 ou ajuste 10015, bom voo. Está autorizado o feedback estacionamento e chama pronto táxi. Vai para o táxi 6-1. O Senai 6250 irá apenas dar passagem ao Learjet após estar autorizado a ingressar no Learjet para a posição 03. Ok, então, prioridade ali. Romeu Asca, muito bom dia. Pátio 5, decolado 17, cópia. Estou autorizado o Morro São Paulo, meu pé, decolado 17, curva direita, corredor Axé. Controle de Salvador, operem 119.8 e o transponder 0153. Dia November Alpha, informação em curso ainda, aguarda a cópia. Kilo Romeu Oscar copiou o solo. Tan 3896, aciona identificação, autorizada chega da Mara e desça para o nível de voo 050. Confirme Kilo Romeu Oscar. Tá, 3896, autorizado ITAP. Papa Romeu, Bravo, Foxtrot, Mike, autorizado alinhar e decolar da pista no zero. O vento 130 graus com 10 nós. Vai passar, você passou 150, 3859. Tá, 3859, ciência, aguarde para transferência. Liberal, você está pronto, cópia. Tá, autorizado Salvador, Salvador, mil pés, decola da 17, curva direita, corredor axé, controle Salvador, opere 119 decimal, 119 decimal 8 e o transponder 0171 no padrão. 9, chame centro Recife na frequência 1288, alterne 1260. Recife agora 288, alterna 1260, bom dia, bom trabalho, 3259. 95. São Luís, pela janela, minha 611, temos 17 a bordo, a autonomia de 650, alterna Galeão. Roxana, minha 311, autorizado via Pat 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 5, bom voo. Quem é seu? Roxana, minha 311. Para ingresso. Bravo, Fox Mike, decolada 56, chama controle em 119, decimal 8. 19-8, o Bravo Fox Trot Mike, obrigado. Romeu Oscar, por gentileza, poderia chamar em 1234? Da 1-0, passando 2000 pés na... Como transição outra hora? Papa Romeu, Bravo Fox Trot Mike, contato radar, sai da Momo, submantém nível de voo 430. Submantém 430, Bravo Fox Trot Mike. Dado ingresso, reporta alinhado e pronto, sabe ser no 7, o Kilo Romeo. Papa Romeo, Juliette, Charlie Vitor, mantém as condições visuais, direto do Cairo, reporte pronto para descer. Posição pronto, Xanera 6319. Xanera 6311, autorizado a alinhar e decolar da 10. O vento 130 graus com 109. Alinha com a da 10. Kilo Romeo Oscar, tem livre decolagem na pista 17, o vento 130 graus, 109. Desça para 2 mil pés, ajuste no 095. 10-6-3-1-1. Romeu Oscar, decolado aos 1200, vai chamar o controle 119.8, grato, bom voo. 1198, grato, bom dia. Controle Salvador, Papatango, Kilo Romeu Oscar. Papatango, Kilo Romeu Oscar, mantém as condições exigidas com o Oscar, repasse fora da barra. Autoriza 2500, pés direto, bom? Kilo Romeu Oscar, autorizado, direto, morra 2500, pés. Bom, direto, morra 2500, pés, tá? Geneve 311, decolada 01, aciona o transponder 5015. 5015, pode chamar o controle? Afirmativo, 119.8. 198, obrigado. Controle Salvador 1, bom dia, Oceané 6311. Oceané 6311, troque código para 5. Correção, contato radar, saída da Elf, me mantém a nível de voo 360. 360, possibilidade de voar, Leda? Sena Quatro no quatro, contato radar 64 milha sudoeste sudoeste Salvador, vou na Prodimari para chegar da Mari e reporte no ponto de descida. Papa Romeo, Bravo Fox Trot Mike, chame Centro Recife na frequência 12085, alterne 12545. Salvador, ao 193 na posição 5, está autorização Guarulhos, quem é cliente? O Gol 983 está autorizado Guarulhos, nível de voo 360, vai decolar da 10 com a curva à direita na saída da El, Leda, Bridge, via Upper Zulu 196. Após o horizonte, após trim, após conforme rota. Controle Salvador, pele 119.8. E transponder 5032. Estou buscando o barulho, com 3.0, rota conforme o plano, decola da 10, uma esquerda da El, Leda, a transponder aqui, até o horizonte, 7, conforme o plano. 119.8, controle, 5.0, 3.0, o Gol 1983, o cotejamento está correto, chama pronto para o tiver acionamento. autorizado e no localizador 3895. MI Torre 118, decimal 95. 7-18-95-3895. Porta alinhada e pronto. Índia, November, Alpha. 72,000 feet. Clear the last approach, report established localized course. 72,000 feet, clear the ILS approach, and we'll report to established American 239. 10 graus, 10 nós. Autorizado, pouso no 0, 238, 96. Xané 613 no 1, chame Recife, 125 decimal 1, Alterne, 133 decimal 25. Recife 125, 1, Alterne 13325, Xané 613 no 1. Índia November Alpha livre a decolagem da 17, o vento 130 graus com 09 nós. Dan 3896, solo aos 10, controle solo, à direita 121, decimal 9. Meu voo, sem informação em curso é Índia, aguarde cópia. O TAM 3896 está autorizado para seguir táxi Alfa Juliette para a posição 06, parte 1. Alfa Juliette, posição 06, parte 1. Usando 80, pode 50, 35 com 414. Para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, reporte estabilizado LS. Para 2.000, reporte estabilizado LS 1015, 354, tá? Continue approach, stand by and land the clearance to runway 10. Continue approach, American 239. Gente, Romeu Golf, está autorizado Salvador, nível de voo 140, vai para o 17 com. Na saída coral, controle Salvador, oferem 119, décima 8, transponder. Vai ser o padrão. o Golf transponder esse padrão seria o 0121. Juliette, Charlie, Vitor, prossiga. O ajuste de altímetro no 0125 poderia apenas confirmar pessoas a bordo? Gente, bom voo. 5, Juliette, Charlie, Vitor. Cruz 09 or not? Turn in runway 10, Mercedes 239. Pra decolar down no 7 na sua escuta. November Alpha, mantenha o New Pass, reporte Farol da Barra. O New Pass, reporta Farol da Barra, em November Alpha. Prossiga, Serra Romeu Juliette. Mantenha o nível 110, ou está sob vigilância, o Serra Romeu Juliette. Cairo Lorenzo, desça para ONU 1510, ajuste no 0 no 5. Romeu Golf, livre acionamento no pátio 5 e chama pronto para o táxi. Nível é 140, confere. Ok, o plano que a gente recebeu aqui foi sobrevoo e degelo em Valença. Via Coral até 15 milhas e depois direto Valença. Gente. America 239 on the ground at 15, turn your right and call ground 121 decimal 9er. 121 decimal 9er, I think 239. America 239, improve the taxi via taxiway Alpha, Juliet, gate 11. Alpha, Kilo, American 231. Informar a frequência livre, quilômetro. Prossiga, se não é meu 140. Bom dia, por favor, teria saída prevista para Maceió? Afirmativo, já possui o seu plano, está pronto, cópia? Pronto. Estou autorizado Maceió, nível de voo 250, vai decolar da 10 com a curva à esquerda, na saída Pulca, após Caju, via Uprute 58. Após Orago, após conforme rota. Controle Salvador, operem 119.8 e o transponder 5045. Panela 140, autorizado Maceió 250. Decolando a 10, convertida, Puca Caju. 58, Orago, rota do plano. Contorno 198, transponder 5045. Chané 6140, o contagiamento está correto, estamos prontos para receber o acionamento. Tamará. Ground Mike 239, confirm the entry point, Kilo or Juliet today? Juliet. Juliet, okay. Realizador, tripe 5414. 5414, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, Daniel. Torre Salvador, bom dia, tripe 5414. Tripe 5414, bom dia, continua a aproximação, reporta o marcador externo embaixo travado. Marcador externo, baixo travado, tripe 5414. Voo 397 está pronto, cópia. Afirma. Autorizado São Paulo, livre de voo 360, vou decolar da 10 com curva direita na saída da El, Leda Bridge, via Zulu no meia. Após Belo Horizonte, após Trivia, após Comfort Rosa. Controle Salvador, operem 119.8 e o transponder 5043. Autorizado nível 360, via Brasil 16, BH, Trive, rota do plano, decolando 10 com curva direita no perfil da El, Leda Bridge, 7198, controle, 5043, responde. Voo 397, contingente está correto, chama para o possível instrumento. Chama. Frequência livre de Anão Remeral, quando o tráfego é informado. 207, bom dia, identifique, desça para 4 mil pés na chegada Ponce, ajuste no 0. No 0105. Felipe 5414, sol 923, direita 121, decimal 9. Direita 219, tá vendo? Chama 8, transponda 0125. 50, chegada a Mari. 350, Mari 260. Como é que você deve poder confirmar pessoas a bordo? Sim, 04 a bordo, acionamento TAP, torre 1895. Alô, Salvador, bom dia, 35414. 35514, autorizado táxi via Alfa, Kilo, parte 3, posição 03. Alfa, Kilo, parte 3, posição 03, 5414. Vitor Mike Quebec está pronto, cópia. Está autorizado Caio Lourenço, mil pés, vai decolar da 17, curva direita, corredor Axé. Controle Salvador, pere 119.8, transponder 0161. Único a bordo, acionamento de táxi, vai chamar a torre 11895, um ajuste de altímetro no 05. O Mike Quebec livre, o chama pronto para o táxi, parte 4. Chama táxi, o Mike é com o Delta. Quebec na escuta. Por gentileza, faça uma chamada em 1234. Salvador, eu vou 1397, está na 4, autorização de pushback em treinamento. Autorizado, pushback em treinamento, contato com 1397. Estará no 397. 983, está pronto para partir do estacionamento na posição 5. João 1983, autorizado para partir do estacionamento, chama pronto táxi. Tá, chama táxi, 1983. Autorizado o táxi, reporta para ingresso na 17, Victor Mike, Quebec. Mike Quebec autorizado a alinhar e decolar da 17, o vento 1110 graus, 10 nós. Salvador, voo no 397, no 46, após o termo Galeão, 4 e 10 de autonomia. Voo no 397, autorizado táxi via taxa Índia, ponte espera da 10, chama a torre 1895, o ajuste é altímetro no 05. Tente livre pela Índia no ponto de espera, chama 1895, vão no 37. Voo 1260, pode estar, pode prosseguir na chegada? 4207, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000 LS, reporte estabilizado. Voo no 260, reduza para 200 nós e curva à esquerda, a proa 015, limitado pelo curso do localizador. Gente, só confirme qual é a proa que cortou essa transmissão. Proa 010 à esquerda, reduza para 200. Esquerda 0110, limitado pelo localizador, reduzindo para 2009-1260. 13 está autorizado o táxi via parte 1, taxi Índia. Onde espera no 0, vai chamar a torre em 1895, o ajuste de altímetro no 05. Por gentileza, poderia confirmar 13:15 de autonomia? Confirma 3:32 de autonomia, serviço de táxi via parte 1. Gente, grato, bom voo, 93. Esse corredor Axé, reporte para da barra. Corredor Axé, reporte para da barra também. Zero ficará atento ao Moig da Gol, passar a retaguarda, pode estar autorizado para o Tibet, finalmente, semana pronto, táxi. Ok, após o voo, autorizado. O Mike Eco Delta autorizado de ingresso, reporta alinhado e pronto para decolagem. Serra Almeida direto? Prossiga. O Serra Charlie Vitor tá me chamando. B, Abster 1-0. Luz Aliada, mantenha 1-0, bola 9-3. Mike Eco Delta livre a decolagem da 1-7, o vento 1-20 graus, 1-0 nós. Você me aprovou para curvar um 260 que tem aeronaves que estão transmitindo na sua frequência. 090 agora. Direita 090, 260. Polo 397 aos 34, controle 119.8, bom voo. 098 no 1397. Romeu Serra, Romeu Juliette, controle. Controle Salvador, bom dia, Gol 1397. 397, bom dia, suba 360, saída da El. Saída da El, Gol 1397, quando se voa da El. Direto Leda. Leda, obrigado. Serra, Romeu, Juliette, controle. Conseguiu contato com o Charlie Juliette Vitor? 834, ele não respondeu. O que ele estava tentando falar com o senhor? Estava lhe chamando. Ia fazer a ponte com você e ele. Ok. Juliette Charlie Vitor está em escuta do Serra, Romeu, Juliette? Delta, pra tu. 407 M Torre 118 decimal 95. 1895, já volto. 260 da Gol, desça para 2000 pés. 2000, 260. Controle, o Mike Eco Delta decolado, cruzando 700 pés. Mike Eco Delta, reporte na 20ª milha. Reporta na 20ª milha, Delta. Doutor Salvador, visto mais que até ponte com o Juliette Charlie Vista, informa que está gerando base na, no Morro de São Paulo, já estava frequentando. Ok, obrigado, Vitor Mike Quebec. Índia, ponto de espera da 1-0, vai chamar a torre em 118.95, o ajuste de altímetro no 0.95. Controle Gol 1397, quando possível, abrir. Tem a prova de líder no 397? Tem. Azul 4207, a torre. Bom dia, na escuta, já avisou a baixada travada, aguardando decolagem do trânsito. Já decolou agora. Gente, o Azul 4207, o vento 130 graus com 10 nós, livre pouso, pistão no zero. Livre pouso no 04207, obrigado. Gol 1983, decolado aos 37, controle agora 119.8, bom voo. 098, Gol 1983, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gol 1983, nada a El. 983, contato radar vigilância, suba 360, saída da El. 360, nada El, Gol 1983. Gol 1260, torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Passou do nada, na sua escuta. Gol 1260, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pista 10. Mantendo a aproximação 260. Circuito de tráfego de Veracruz, que é tempo. Caso 4207, solo aos 39, direita 121, decimal 9. Direita 219, de volta. Alô, bom dia, Azul 4207, livrão. Azul 4207, autorizado Alfa Juliette para posição 01, do Pai Sono. Alfa Juliette, posição 1, 4207. Curta sinal 1, 260. No 260, pista livre, autorizado pouso, vento 130 graus, 10 nós. Livre pouso, 90, gol 260. Oxana é 6140, visual com gol, final do 10. Firmo. Após a passagem do Boeing da Gol, a linha mantém cabeceira 10, Oxana é 6140. Após a passagem, identification and descend to flight level 060, Bonf arrival. Flight leaving flight level 100 to flight level 060. Solas 42, direita 121, decimal 9. Direita 219, 260. Decimal 25. 25, Uno. Confirma o terminado. Uno 3325. 3325, obrigado. Mandar. Solo, gol 260, livrou. Gol no 260, está autorizado o táxi via Alfa Juliette, posição 08 do Pai Sono. Alfa Juliette para 08, gol no 260. Identifique, desça para o nível 070, chegada. Decola aos 43, controle 119 decimal 8, bom voo. 198, bom. Voo 1983, chame Recife 125 decimal 1, alterne 13325. Só secundário igual 1933325, qual seria a primária? 1251. 1251. obrigado. Frequência livre no atraso, vou informar, Mike Eco Delta. Controle Salvador, Condor 20. Condor 20, desça para 050, chegada Mari, identifique. 050, chegada Mari.